Meus amigos e meus irmãos, eu pedi a vocês que separassem para o estudo. Nós vamos dedicar à rede isso aqui, inclusive ao capítulo 19. Sexto selo, capítulo 6, versículos 12 a 17. Sétimo selo, silêncio de meia hora. Capítulo 8, versículos 1 a 6, do Apocalipse de Jesus. Sexta trombeta, capítulo 9, versículos 13 a 21. É bom vocês irem marcando aí em casa. Bota uma folhinha de papel para marcar. Capítulo 9, versículos 13 a 21, sexta trombeta. Sexto e sétimo flagelos. Capítulo 16, versículos 12 a 16, 17 a 21. Cristo vencedor da besta do falso profeta. Capítulo 19, versículos 11 a 21. Já li na rede, neste programa, várias vezes, vocês já estão conhecendo. Mas vamos destacar juntos pontos importantes, inclusive da ceifa e da vindima. Mas quero terminar chamando a atenção para a curiosidade, coincidência, né? Está aqui o sexto anjo que tinha a trombeta. A voz dizia a ele: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Pode ser que não seja agora, mas que o estopim está aceso, está aceso. O velho Zarur sempre teve razão. Ele dizia, agora estou dizendo que o fator não é somente econômico, vi debate na televisão, é também pela razão de ter força e poder para dominar. Não é só petróleo. Mas ele disse também que o fundamento seria espiritual, religioso. Racial, religioso. Está na cara aí, uns querendo bombardear os outros por motivos muito, muito além dos motivos econômicos que os grandes analistas da Terra consideravam superior a tudo aquilo que Zarur dizia. Os tempos chegaram! Chegaram. Jesus já vem. E vamos orar. Jesus vem e vai dar a cada um de acordo com as suas obras. Vai chamar para si mesmo, como ele disse, aqueles que o honrarem até o fim. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça, de verdade e de bondade. Seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso transubstancial de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos as dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Divino Mestre Jesus, cuja misericórdia nos sustenta, médico de todos os médicos, move o teu olhar compassivo para os nossos doentes e para nós também, Jesus. Quem não está doente nesse mundo, se não for no corpo, é no espírito. Todos esses nomes que se encontram no sagrado livro de preces da religião de Deus. Todos esses irmãos em quem vamos pensar